20 bis. E aí, jagunçada, bem-vindos a mais uma edição do Pilha de Bis, o seu podcast semanal do site Arte Final. Acesse lá www.artefinalhq.com.br para todos os episódios do Pilha de Bis, do Omniverso e dos Sete Jagunços. Nós estamos em todas as redes sociais, @artefinalhq no Twitter, no Instagram e no Facebook. E estamos também no Deezer, no Spotify, no Google Podcasts, no iTunes e no seu agregador de podcasts favorito. É só pesquisar lá por Sete Jagunços que você encontra todos os nossos episódios por lá também. Eu sou o Marcos e aqui comigo hoje estão Maurício Dantas. Olá, apenas para quem ainda está fazendo a sua quarentena. E Dãozinho. Eu tô parando de ler gibis e só vou ler livro agora. Tô evoluindo. Que mentira. É um mentiroso safado e eu duvido que ele largue os mangazinhos dele, esse otaku fedido. Bom, então, já que o Dãozinho falou em largar a leitura, então pensamos aqui num tema diferente, que é o que a gente não leu, mas aqueles quadrinhos ou fases clássicas que todo mundo já leu ou já ouviu falar, mas a gente ainda não teve esse prazer de incluir nas nossas leituras. Vamos começar com você, Dãozinho. Diz aí uma fase ou um quadrinho clássico que bem conhecido que você ainda não leu e tem vontade ou não de ler. Bom, então eu começo em ordem alfabética com o Arqueiro Verde lá do Mike Grell. É Os Caçadores, eu nunca sei se é Os Caçadores, como é o nome em inglês? Longbow Hunters. Tá, então esse daí mesmo, eu nunca li. E pegando o gancho seu aí, dificilmente eu valei isso na minha vida em algum momento, sabe? Por mais que elogie, que fale. Primeiro porque eu não gosto do Arqueiro Verde. Eu acho um personagem muito merda, chatão assim. Estraga tudo onde ele aparece. Tudo que ele aparece assim, pra mim, fica chato. Até mesmo coisas que eu adoro, tipo Liga da Justiça Sem Limites. Todo episódio que ele tá é chato. Pode prestar atenção, cara. Ele só entra pra ser o cabuloso da história, pra falar merda, pra ser o do contra, blá blá blá, sou comunista chato pra porra. Cara, não gosto. Eu li a fase lá, aquela fase que saiu até aqui no encadernado, na época que o encadernado valia, né, encadernado capa molíssima da Panini, eu li lá a fase do Kevin Smith, do Brett Meltzer, que saiu daqueles encadernadozinhos ali e tal, mas assim, li muito porque, ó, leio isso daí. Cara, como eu não gostava do personagem, tá, vou pegar uma fase, tá em alta. Todo mundo que elogia, todo mundo elogiava. Peguei lá pra ler e beleza, assim, não vou ser honesto, não achei ruim. Mas sabe, também não achei bom não, sabe? Tá legal, massa, li, divertidíssimo. Nunca mais reli. Devo ter esses encadernados, deve estar lá na casa dos meus pais, lá em Maceió, eu acho. Não sei se eu dei fim, se eu passei à frente, se eu vendi, ou se eu troquei em sebo por condições antigas de Tex, não sei o que eu fiz. Mas essa é a minha relação com o personagem, só. Eu acho que foi isso daí que eu li dele, assim, dele como protagonista. O resto foi coisa que ele aparece, tipo crise de identidade, né, do citado método, né? Ele aparece lá, um protagonismo que me irrita. Então, sabe, um personagem que eu nunca gostei, desgosto dele. Não assisti Arrow, e não vou assistir Arrow também. Tá tendo aí aos poucos, né, uma espécie de revival de Arrow, né? A galera agora tá redescobrindo Arrow, assiste a Arrow e tal. Então, sabe, é muito mais pelos personagens. Então, com certeza, se vocês vão me dizer agora, leia Os Caçadores aí de Mike Grell, que é fantástico, é muito bom, tem que ler, é um negócio assim, fora da curva, uma leitura divertidíssima, uma leitura impactante, cara, você vai mudar sua visão, blá blá blá. Me desculpe por falhar com vocês, amigos, mas não vou ler não, sabe, porque tem muita coisa pra ler aqui, tem a pilha, assim, tá crescendo menos, mas continua crescendo, mas bem menos, bem menos tá crescendo. Tem muito mangá pra ler, tem mangá saindo, então, cara, a vida é curta e tô afim de ler Os Caçadores, não. Me desculpem. Cara, algumas considerações. Primeiro, o Arrow no começo era tudo menos Arqueiro Verde, né? Era mais um Batman wannabe do que Arqueiro Verde. Depois ele acabou incorporando algumas coisas, ficou mais parecido com o Arqueiro Verde do que com o Batman. Então a cena é porcaria, que começa com o Batman, que não é o Batman, e termina com o Arqueiro Verde, hein? Então, esquece que eu falei de revival de Arrow, né? Esquece. Mas o pior é que o começo da série é que é a melhor parte da série mesmo, depois descamba pra uma porcaria. Porque depois virou Arqueiro Verde, né? Fica ruim, né? Não tem como fugir. Cara, eu larguei, assim, eu parei, eu tava acompanhando, eu acho que eu vi até a quinta temporada, talvez, eu não lembro exatamente. E, assim, é pipocão. Eu gosto das séries da CW, tem seus altos e baixos, tem coisa, assim, que é bem tosca mesmo, mas, assim, eu quando o Arrow virou mais super-herói, menos vigilante, quando ele resolveu abraçar o ridículo de uma série de super-herói, ficou mais divertido. Mas voltando ao Arqueiro do Mike Grell, saiu aqui a minissérie, não a série mensal, né, que depois saiu aqui na época da Abril, em formato americano, né, com os caçadores, saiu a primeira minissérie na coleção da Eagle Moss. Na primeira fase da coleção da DC da Eagle Moss saiu a minissérie original, que é quando aparece a Shido, né? Shadow, que aparece também na série, no Arrow e tal. E, cara, eu vou te dizer que é muito legal. Foi. Porque a gente sabe que a origem do Arqueiro Verde, ele era um Batman, né? Ele tinha Flecha Caverna, ele tinha o Flecha Móvel. Então, ele era um Batman. Foi. Mudaram a personalidade dele ali naquela série, a fase clássica ali do Daniel Neal com o Neal Adams, né, que é datadíssima, né, a gente fala que foi revolucionário pra época, mas hoje é muito datado pra você ler, é uma leitura cansada, chata. Isso aí eu também li do Arqueiro Verde, ponto. Isso aí, cara, eu não vou nem falar o quão insuportável isso não é, mas assim, segue aí. É importantíssimo, mas assim, hoje é datado, né, pra época foi revolucionário. E aí, essa do The Long Ball Hunters foi uma espécie de vertiguização dos personagens da DC, né? A Vertigo ainda não tinha sido estabelecida bem, né? Tava ali bem no iniciozinho. E o Arqueiro Verde, ele foi para uma temática Vertigo, mas que nunca se tornou Vertigo de verdade, né? Aí teve uma longa fase ali do Chuck Dixon, que foi quando o Arqueiro morreu e veio o Connor Hawk, né, que é o filho dele, que tinha até os desenhos do brasileiro, do Rodolfo Damasio, que desenhava muito. E aí ele resolveu ganhar dinheiro trabalhando com cinema e largou os quadrinhos. Pra vir depois essa fase divertidíssima do Arqueiro do Kevin Smith, que eu acho muito legal. Ele pegou, assim, aquela coisa idiota de super-herói reviver e reviveu com uma desculpa assim tosquíssima, mas que funciona muito bem para a história. E o arco dele com o Brett Meltzer, que é a busca, ele é muito legal, muito bom mesmo, e pelo menos eu gosto. Aí depois veio uma fase longa ali do Judge Winnie, que aí veio Novo 50, depois de um tempo veio os Novos 52, e aí eles transformaram o Arqueiro num personagem mais novo, mais parecido com o seriado. Veio o Jeff Lemire, que fez uma coisa que eu acho interessante, mas os desenhos do André Sorrentino ali não ajudam, porque eu acho muito, muito parado para um gibi do Arqueiro Verde. Mas assim, não é meu personagem preferido, mas eu também não desgosto, não. Eu gosto muito dessas fases que eu citei. Aí, eu também não li muita coisa clássica, não. Eu tenho esses dois volumes aí. São dois volumes, não, é um só, né? Do Arqueiro Verde, dos Caçadores. É isso mesmo, é um só, da Eagle Moss. Só saiu um. Só, não saiu a mensal, só saiu a minissérie, né? Que deu origem à revista mensal. Eu tenho, já comecei a ler. Eu tava numa época, tava no escritório. E não lembro foi o que aconteceu, que eu deixei do escritório assim umas 2 semanas e não conseguia nem pegar. O companheiro foi pro escritório e larguei lá na minha mesa, que eu não conseguia nem tempo pra ler, pegar e levar pra casa, sabe? Não conseguia. E tá aqui na minha estante até hoje e não consegui ler. também é mais um aí então, que não leu essa fase clássica. Agora, assim, lembro de ver as revistas em banca, na mão de um vizinho mais antigo, mais velho, que colecionava também quadrinhos, mas nunca me interessei assim na época. Tinha muito essa coisa assim de, ah, esse quadrinho não é pra mim, achava meio mais coisa pra mais velho, sabe? E ficava mesmo no meu Marvel e DC formatinho mesmo. Agora, gosto muito dessa fase do Kevin Smith, que saiu aqui também, né? DC Especial, eu acho. A Não, DC Presente. a do Kevin Smith saiu, foi logo no comecinho da DC na Panini, ainda saiu naquele formato maior Ah, é verdade. O Espírito da numa Flecha minissérie, o Espírito da Flecha, saiu também na coleção da Eagle Moss. é. Não, a do Metz aqui já saiu como DC encadernadinho. especial, isso. É, DC Especial. Eu acho muito legal essas fases, gosto muito do texto do Phil Hester ali. Parece um Scott McDaniel mais refinado, assim, menos loucaço, assim, no design de Mais página. limpo, né? É. E, pô, é muito divertido mesmo. Gosto dessa fase do Judge Winnick também. Não é tão legal, mas eu gosto da fase. Mas depois, em 952, o Arqueia me perdeu também. É um personagem que eu gosto, diferente do Dan, eu gostava dele na Liga Sem Limites. Sendo chatão mesmo, mas tendo razão muitas vezes. Mas esse 952 ele tentava aproximar da série de TV, né? Que Isso. não é nada, não tinha nada a ver. E o Lemay fez um trabalho, não li também essa fase dele, mas diz que é muita reciclagem de conceitos de outras histórias, assim. Tem coisa de Punho de Ferro ali. Tem, é muito punho de ferro. Tem os clãs das armas, tem o clã da flecha, o clã da espada. É bem punho de ferro mesmo. É, só o Nick pra ser fã do Lemay mesmo com essas coisas. Bom, eu vou falar de um quadrinho que eu não sei se a gente pode considerar como um clássico, mas que é uma fase assim que sempre foi muito elogiada e eu até tentei, eu juro que eu tentei, eu quis pegar o primeiro encadernado, que é o que sempre falam muito bem, mas eu achei uma leitura chatíssima, que é o Terra X. O Terra X eu li, que é ali, que é, tem muito do dedo do Alex Ross ali, né? Tem aqueles conceitos dele e as sequências, né? Universo X e Paraíso X. Eu parei no Terra X, porque. Sei lá, não me pegou, eu achei uma leitura muito chata, peguei aquele encadernado que a Panini lançou, tava num precinho, fiquei seco para comprar, peguei. Todo mundo fala que isso é legal, que o JP acabou com a série quando publicou lá pela Mythos. E eu vou dizer para você que o JP tava certo, eu acho que ele tava tentando melhorar a revista, né, fazendo os cortes que ele fez, porque é chatíssimo. Então eu não tive a mínima vontade de continuar com o Universo X e Paraíso X. Os desenhos são muito bonitos, tem algumas coisas, eu adoro coisa assim de futuro, de realidade alternativa, novas versões de personagens, mas não deu, não consegui passar de Terra X. Eu terminei com muito sacrifício. E olha que você está ouvindo isso de alguém que compra e lê Deadpool clássico. Então, para ter uma ideia do quanto eu achei aquilo chato. Eu gosto, que eu adoro essas histórias assim que tentam explicar a cronologia. Eu vivo falando isso no Twitter, mas eu sou fã daquelas historinhas que saíam aqui nos formatinhos da Abril de Saga da Coroa da Serpente, que foi meio que um evento barra ajuste de cronologia em paralelo a Ataques Atlantes, que tinha toda a ideia da Coroa da Serpente, que é aquele. É uma coroa mesmo, né? Que dava poderes a seu portador e tinha um monte de incongruências na cronologia. Porque a coroa aparecia na terra do Esquadrão Supremo, aparecia no passado, aparecia no futuro depois de ter sido destruída no presente, enfim. E aí fizeram um arrumadinho ali cronológico. Eu acho que o grande mérito dessa trilogia X aí é que é amarrar tudo da Marvel, sabe? E dizer como vai ser no futuro. Algumas coisas apareceram mesmo, né? Outras coisas foram temas repetidos, tipo a filha do Homem-Aranha, o Capitão América meio que uma coisa arturiana, né? De ressurgir para salvar a América, os personagens de ferro do Tony Stark, enfim. Mas eu acho que ela se perde por Porque explicar demais, amarrar demais tudo, sabe? Vai dizer assim, ah, então naquele dia que o motoqueiro fantasma disse aquilo, no segundo volume de Campeões, página 7, quadro 3, tem essa ramificação aqui, sabe? É nesse detalhe do detalhe que a história perde e aí fica chata mesmo. Essa história dos cortes é engraçada, que parece que eles cortaram quase umas 100 páginas da revista, né? Tinha essa versão antiga, toda cheia de corte. E é curioso porque na história tem algumas páginas que são só texto mesmo, né? E aí o JP ainda pegou algumas outras páginas de desenho, de quadro e tudo mais, e condensou aquilo ali em texto também, como se fossem os diálogos do X-51 com o Ato. Eu lembro que quando eu comprei o primeiro encadernado, ainda morava em Salvador, foi 2006 quando saiu, 2008, não lembro. Aí eu tinha a versão antiga, e eu fui olhar algumas coisas, algumas páginas de texto que tinha na versão antiga. Não tinha na versão da Panini, ele tinha em quadro mesmo. Foi uma picaretagem da porra, assim, mas... Nesse ponto aí, Marcos, eu concordo com você. Sou contra fazer essas maluquices, mas que ajudou a experiência do leitor, ajudou. Tá, só deixando claro, só deixando claro. Tem os três aqui, os três encadernados, mas só li os dois primeiros. O último ainda não tive coragem de ler, não. Ah, eu vou dizer pra você que... Qualquer coisa com um X no nome só se for sanduíche pra mim, velho. Isso daí eu... Esse num negócio que eu não faço a menor questão de atrás. Só falo, não tenho uma dúvida, porque eu nunca lembro. Quem é que escreveu isso daí? É escrito pelo Alex Ross, pelo menos o plot é dele, né? E o roteiro mesmo é do Jim Kruger, que é parceiro dele aí. Fez algumas outras coisas com ele. Na Dynamite, eu acho. O Justiça do Alex é com o Jim Kruger também, né? Sim, é verdade, bem lembrado. É o Alex Ross só funciona daquele jeito lá no Reino da Manhã, né? Que ele dá a ideia e passa pra alguém mais competente, transforma aquela ideia dele muito boa num gibi. Marvel foi assim também, né? Marvel. É. Eu não sei se no caso de Astro City ele tem também alguma coisa com plot, ou é todo, ele só faz as capas e os visuais e o resto da história é todo do Busiek. Não, mas assim, não adianta, cara, ele não sabe escrever, ele tem boas ideias, mas não sabe passar isso pro papel pra fazer disso uma história. Ele fica chatão, cara, ele tem ótimas ideias assim, mas quando ele precisa passar essas ideias pra alguém, transformá-las em algo palatável, transforma no roteiro de verdade, sabe, com diálogos, porque ele não sabe fazer isso não, cara, não adianta. Por isso que ele inventou isso, foi só fracasso, coisa chata, assim, cara, quase insuportável de ler, pra mim. Então não dá não, cara. Esses três aí eu passei, nossa, mas passei muito batido, tava nem aí se cortou página, se não cortou página, se vai publicar, se não vai publicar, pode dar promoção, os três por R$10, a Amazon mandar errado na minha casa, eu mando de volta. A Amazon, ó, mandou errado, toma aí de volta pra tu, que não quero essa porra aqui na minha casa não. E você, Maurício, que clássico que você ainda não leu e tem vontade de ler ou não? Ah, eu fui elencando alguns aqui e a maioria, quase tudo, na verdade, é DC, porque eu entrei nessa parte de ler DC depois. Acho que eu já comentei num pilha anterior, eu colecionava mais Marvel, aí tinha dois vizinhos que colecionavam mais DC e a gente fazia lá, sentava todo mundo junto na casa de um pra lanchar e ler as revistas uns dos outros. E só depois, bem depois assim, que eu ganhei a assinatura da DC da minha avó, Marvel DC. Onde você estiver, avó, eu te amo, beijo. Porque eu também tinha isso de, assim, esse quadrinho não é pra mim. Eu acabei passando por muita Graphic Marvel, aquelas Graphic Novels todas que a Abril publicava. Porra, sai aqui Blueberry do Moebius. E eu olhei pra aquilo na banca e disse assim, não, isso é quadrinho mais, assim, não é pra mim não, não é na minha idade. Criança muito besta, né? Hoje não existe criança. Mas então, deixa eu fazer um parênteses, Blueberry. É hoje pra você, porque eu li não, final do ano passado. Puta merda, é ruim demais, velho. Tu leu? Não, não li não. Cara, não vá não atrás não, velho. É muito chato, velho. É um texto assim, absurdamente insuportável, assim, sabe? Oh, O Jamerson vai estar ouvindo isso e vai... Ele vai deixar de te seguir no Twitter. foi ele que me recomendou, assim, com muitas vias. Por isso que eu falo, tudo que ele me recomenda, eu não vou atrás, o pessoal me recomenda porcaria. O Blueberry, puta merda, é chato demais, sabe? E olha que eu tô falando de coisa que eu amo, de faroeste, do Moebius. Cara, não tem condição não, é muito chato, assim, é... Sei lá, é como se... consegue ser pior do que o Alex Jones escrevendo. O negócio, assim, é um gibi que tem, sei lá, 60 páginas que eu passei de 2019 inteiro lendo e não terminava. E o primeiro encadernado não termina, sabe? Continua na outra história. De puta merda, vou ler não, o final dessa história não. Deus me livre. Olha que eu só lembrei de Blueberry, perdoe aí a minha pronúncia inculta do princípio, porque me foi oferecida hoje aqui no grupo de zap, nesta data que estamos gravando, por acho que foi R$30. Até arregalei o olho assim, disse, mas sei lá, se pega ou não pego, como eu tô querendo desistir de quadro em físico, deixei pra lá. É, mas vou falar de um outro aqui que na verdade é o meu, o tema, que é Espada Selvagem do Conan. Aproveitar um clássico aí que tá todo mundo na moda, todo mundo agora é fã de Conan desde pequeno. Mas eu não lia por causa do formato, eu via também os formatinhos do Conan, mas eu pensava assim, ó, se eu começar a comprar, vai ser mais dinheiro que eu vou gastar nisso. E aí quando vier os grandes heróis Marvel, Super Almanac Marvel e aqueles especiais todos, aí eu não vou ter dinheiro para comprar, então eu ignorava na banca por conta disso. Muito tempo depois, em 2008, eu ganhei de um amigo que estava se desfazendo, ele se mudou. Eu ganhei a coleção toda de Espada Selvagem, uma caixona assim de papelão, não sei de que é, de alguma eletrodoméstica. E nunca li porque eu estava me formando, estava trabalhando já, estagiando dois turnos, faculdade de manhã, de noite e tudo mais. Eu tive tempo de ler. 2 anos depois, quando a vida estava estabilizando, eu vim para Recife, deixei lá em Salvador. Disse, a mãe, vê o que você faz com isso aí, vende, doa e tudo mais. Aí ela levou num sebo e ganhou um dinheiro bom com isso, e eu nunca li Conan, Espada Selvagem. Achava bonito, assim, porra, John Buscema é foda, ele em preto e branco é muito legal, naquele formato grande, ainda mais naquela época que a gente não estava acostumado a esse tipo de formato, é 90% formatinho mesmo. Mas nunca me instigou, assim, esse gênero, né? Até muito tempo depois. Eu fui gostar de Conan quando eu li o Conan da Dark Horse, que o Busiek escrevia com o Kevin Nord, que a Mythos publicou aqui uns 2 ou 3 encadernados. Depois passou para fazer o Timothy Thurman e tudo mais, que eu também preciso continuar, eu só li a fase do Busiek. Dei uma chance porque é o Busiek, que eu adoro. Gostei muito. Conan da Marvel recente tô lendo aí também. Mas confesso que a vocês que hoje eu não tenho vontade de voltar para ler Espada Selvagem, não. Para mim é uma narrativa bem datada. Acho que fala mais a nostalgia. Você que tá ouvindo isso aí, querendo me xingar todo. Eu acho que tem um elemento de nostalgia forte aí que não me diz nada, né? Então, não li e muito provavelmente eu não vou ler, porque, como já disseram aqui hoje, a vida é muito curta e tem muito quadrinho aí que eu quero ler. E não vou conseguir ler também. A não ser que a gente faça o projeto Vitor Azambuja de aposentadoria, né? De comprar tudo agora e deixar pra ler quando tiver velho. Cara, Conan também era um personagem que eu nunca tinha lido nada de Conan. Nunca, nunca, nunca. Eu acho que a primeira coisa que eu li do Conan foi justamente pra gente gravar um tempo atrás algum pilha falando sobre uma fase clássica do Conan da Espada Selvagem que eu li. Não me pegou tanto assim. E aí eu fui pegar pra ler esse Conan dessa fase nova da Marvel, né, do Jason Aaron e também a fase da Espada Selvagem, que começou com o Jerry Duggan, né, foi com o Jerry Duggan, não foi, Maurício? Espada Selvagem com o Gary Duggan e o Ron Garney desenhando. E o Ron Garney, isso. E eu peguei saindo aqui e gostei muito do que eu li. E aí quando chegou o primeiro volume da coleção da Espada Selvagem de Conan, que deveria ter sido lançado pela Salvati, mas aí depois a Panini acabou pegando, e é aquele primeiro volume que veio a R$9,90, eu peguei pra ler, né, pra ver se eu ia continuar colecionando. Ainda bem que aqui só chegou o primeiro volume, porque hoje já tá quanto? Já tá uns R$60 cada edição, então... E a gente sabe o tanto de erro que tem cada uma dessas edições. E eu gostei muito desse primeiro volume. É claro que, assim, tem, é realmente do que o Maurício falou, é muita coisa datada, tem o texto é aquele texto bem pegado ali dos anos 70, mas a arte é uma coisa maravilhosa, porque você tem John Buscema, né, que é o Buscema que vale, tem o Barry Windsor Smith, assim, voando baixo, é uma coisa assim linda, e ele preto e branco, então, fica maravilhoso. Essa coleção da Panini, ela tem um formato um pouquinho maior, né, não é aquele formato americano, ela é um pouco mais larga, um pouco maior mesmo, eu acho que até formato magazine mesmo, o formato que era publicado aqui, e é uma coisa assim muito bonita mesmo. Eu até continuaria com a coleção se ela não fosse proibitiva, assim, em termos de preço. R$54,90, Marcos. Pois é, e até acabar a coleção vai chegar a R$70. Assim, da minha parte, eu não sou também dos maiores fãs do Conan. Eu sempre tenho a impressão não confirmada que Conan é tipo Tex, sabe? A galera que lia ali quando saía aquela Espada Selvagem de Conan da Abril, né? Teve 200 e tantos números. Era uma outra galera, sabe? Não era aquela galera que pegava Capitão América e Super-Homem, sabe? Era uma galera Eu tenho essa mesma impressão também. Então era uma outra pegada, sabe? A galera que geralmente curte Conan, curte um personagem, sabe? Sem sair em gibi, filme, livro, novela, teatro, que for, os caras vão atrás por gostar da temática. Então não depende dos gibis. Mas eu tenho... O meu negócio com a Espada Selvagem e Conan em si é que eu não tenho lembrança alguma, zero, cara, zero, assim, nada, dessa revista específica nas bancas quando eu ia lá comprar os formatinhos da Abril, sabe? Eu não lembro. Cara, eu lembro no checklist, né, que era sempre a primeira coisa que saía no mês, era a Espada Selvagem de Conan, era o primeiro gibi, né? Também saía dia 1º ou dia 2 do mês, era bem no comecinho mesmo, era a primeira coisa da Abril que saía. Naquela época, né, que saiu na data certa, mas, cara, eu não tenho lembrança alguma dessa revista nas bancas. Então, não sei se ficava em outra parte, fora do gibi, já por ter esse público diferente, se sempre passava batido, não sei porque era por causa do formato, que é um formato maior, né, um pouco mais fino, um papel diferenciado, um papel jornal. Cara, eu não lembro dessa... Eu sei que se não existia aquele checklist da Abril, eu li, inclusive aquilo, né? Ou se não existia aquelas propagandas saindo nas mensagens da Abril, né? Da Espada Selvagem de Conan, cara, eu sequer saberia que esse gibi existia, sabe? Me passava muito batido. E aí, duas coisas, né? Essa coleção da Panini, independente de preço, de erro, de qualidade, de capa dura pra ficar instante, cara, eu não compro, porque Espada Selvagem de Conan é igual Tex. Você vai no sempre, você vai achar. Se não tiver Tex, os stacks da Record, não, da Mix e da Globo, ou Espada Selvagem de Conan, um sebo, cara, vai embora desse sebo, porque senão é um sebo, sabe? Tem que ter. Assim, hoje deve estar na base dos seus R$5, talvez a 10, né? Um exemplar, porque o formatinho mesmo tá por 7 a 10 reais em média, os mais baratos, então, sabe, sai por R$5 uma revista dessa, mas você acha muito fácil, sabe? Então, como são 202 edições que saíram, se eu não me engano, algo assim. Então, como são 200 e tantos números, você vai lá, você sempre acha uma pra ler, então é igual o Tex, você pega uma pra ler, vai se divertir. O máximo que pode acontecer é você pegar uma saga no meio ali, se passando, mas, cara, você lê de uma boa. Eu mesmo agora peguei pra ler as edições que tem a saga da Rainha da Costa Negra, né, da Belit, e tô lendo isso aí, cara, é muito bom, sabe? Eu não acho, não, o texto datado, sabe? Eu gosto muito do texto, tem aquela coisa, aquela pegada mesmo, dele, sou fortão, minha espada vai brandir, vai matar vocês... Ó, mago dos infernos, cansado, sabe? Ele faz bobagem assim, que eu acho divertido. Mas não acho datado, não, sabe? Nesse aspecto. E a segunda coisa que eu ia falar é que eu até me animei de começar a ler essa nova fase aí, que capitaneada pelo Jason Aaron, sabe? Até cheguei a pegar, eu acho que eu li o começo do Jason Aaron, mas eu desisti porque o cara me abandonei todo. Porra, é revista que só a porra é Jason Aaron lança 7 e acaba mais. Aí tem outra história com Dugan, nem tem sei lá mais o que, só saiu 12, só saiu 6, cara, eu fico tão embananado, fico tão puto, com essa loucura de qual é a revista tal, que revista é aquela, que uma continua aqui, uma começa ali. Fiquei tão puto com essa maluquice da Marvel, eu quis saber, vou ler essa porra mais não. Desisti, vou pegar as antigas mesmo que eu já tenho aqui e vou ficar lendo isso daí. Cara, sério, sério mesmo, não entendi porra nenhuma. Quem é que tá escrevendo Conan? Quem tá escrevendo os Espada Selvagem de Conan? Até onde foi o... Porque no começo, né, quando o Jason Aaron anunciou, pô, o Jason Aaron foi tão empolgado, pô, esse cara vai escrever 30 anos de Conan, né? O cara passou 90 anos no Thor, o dia que ele tá empolgado, que tem até Espada do Conan no escritório, esse cara vai ficar aqui 400 anos escrevendo Conan. O cara vai lá e escreve 7 edições, e vai com uma porra, bicho, que empolgação. Se tu quer falar, não tá empolgado, imagina eu, né? Na verdade, ele fez 12, né? Mas assim, não tem muita dificuldade, não, Dom. É como era ali nos anos 80, nos 70, anos 80. É um título que é a Espada Selvagem de Conan, que é o título do Dugan, que aí ele sim ficou só 7 números, né? E depois teve outros escritores. E o Conan Bárbaro, que esse era o título do Jason Aaron, né, que ele contou uma história em 12 partes, né, que é a vida e a morte do Conan, que aí tem algumas, normalmente era o Mahmoud Azhar que desenhava, mas teve desenho do Gerardo Zaffino, belíssimos, assim, algumas páginas do algumas histórias do Zaffino. As revistas ainda estão saindo, depois que eles estão continuando, com outro time? Tá continuando, é porque assim, a proposta da Espada Selvagem é que cada arco fosse com um time criativo diferente. Começou com o Dugan fez um arco de 3 ou 4 partes. Aí depois foi para outro escritor com outro desenhista. Teve o Patrick Zicher com o Jim Zub. Teve... Não vou lembrar agora, não. Eu li todo. Teve Fiuin do Frank Thierry. Teve até Frank Thierry fazendo história. E aí a Panini ainda fechou a última edição com uma republicação de uma história clássica também pra empurrar ali, né? E fazer um link mesmo com a coisa... Como é que se diz? Ou fazer um link com as outras coleções que eles estão lançando agora. Eu li tudo isso agora. E assim, é como o Marcos falou, não tem muito erro, não. Se você ler a Conan da 1 a 12, é o arco todo do ar. Você pode começar a parar aí também. E o outro é... Tá continuando agora, deu um hiatozinho aí nessa época de pandemia da revista, mas tava continuando agora com o Jim Zub, que é um escritor que é bem pouco apreciado, mas tem coisas bem legais que ele tem lançado aí. Passa muito baixo do radar, mas ele tá bem, e a Espada Selvagem foi cancelada lá fora. Não vingou, não, essa ideia aí de arcos com equipes rotativas, não. Mas tá bem legal esse Conan da Marvel. No geral, eu tô curtindo. Continuo achando, discordo aí de você, acho datado o texto, não é nem tanto pelo excesso, mas é pelo formato, gente, assim, então, Conan saca a sua espada, aí o quadro tá o Conan sacando a espada, e Conan golpeia o macaco, sempre tem um macaco gigante, né, Conan golpeia o macaco gigante, e o xinga, aí tem ele golpeando e xingando, vai para o inferno, o macaco peludo, sabe, é esse tipo de coisa que para mim me perde um pouco. Não tô criticando a qualidade do personagem, o texto, a importância disso, não é nada disso. Tanto que, se eu não estivesse dando valor, eu tava falando em inglês aqui agora, como a Panini fez no ônibus, né? Mas não é pra mim, não. Eu tinha essa mesma impressão, que é o pessoal que tem, como você falou, né? A galera mais antiga, ou que, por algum motivo, tem uma ligação com essa publicação original, que hoje tá curtindo fora os modinhas, né? A galera com 10 centímetros de braço que se acha o bárbaro da Vila Madalena. Agora sim, cara, não vou entrar no mérito de planejamento editorial e marketing de Panini, né? Mas é de se pensar, né, que o primeiro ônibus, o primeiro busão lançado da Panini seja do Conan, porque não temos filme, né, nem previsão de filme do Conan, tá fora da... tirando esse relançamento da Marvel aí, que teve o Jason Aaron à frente, não tem notícia nenhuma, assim, novidade do Conan, né? Saiu há uns 3 anos atrás os livros, né? A Pipoca publicou tudo do Robert Howard, né? Que saiu, são contos, né? Que ele publicava, que saíram aquelas revistinhas pop ali do primeira metade do século XX. Eu acho que o terceiro, são 3 volumes que a Pipoca lançou. O terceiro deve ter uns 3 anos para lançar, até mais. Então, cara, fora esse revival aí da Marvel, essa coleção que falhou lá, né, pela Salvar e a Panini assumiu, não tinha nada, né, pra, assim, de botar o Conan na mídia, e a Panini foi lá e lançou seu primeiro busão, personagem, sabe? Então, é isso que eu digo, assim, ele tem público, né? Só que eu penso que o público é uma outra galera, sabe? A galera que tá pouco se lixando pra Marvel DC, assim, de herói colorido, sabe? Porque eu achei estranho, sabe, ser justamente o Conan pra lançar um gibi de 1 milhão de páginas por R$400. É, tanto é que o pessoal que tá vendo agora nessa fase do Conan na Marvel, ele tem histórias no universo Marvel regular, né? E tem muita gente que tá torcendo o nariz pra isso, né? Então, pra você ver que não é o mesmo público, né? E assim, eu não vejo problema nenhum de colocar o Conan na Marvel pra interagir com os personagens da Marvel. Não, isso não impede de ter outras histórias com participação dele ali na Cimmeria, exclusiva do universo dele, né? É sempre uma besteira sem fim esse preciosismo, né? É, assim como tem o fã do Conan, que não é fã de Marvel e que tá criticando, tem o fã da Marvel, que tá criticando esse crossover aí com o jogo Fortnite, porque é jogo de criança, que isso, que aquilo. Bicho, é o que tá dando dinheiro. Os pais estão mostrando pros filhos os personagens que eles leem, tá levando leitor novo pros quadrinhos. A Marvel teve uma estratégia muito bem sacada, que é de não colocar o visual dos filmes nos personagens dela que tá aparecendo no jogo, é o visual do quadrinho, é o Thor do quadrinho do Cates que tá saindo agora, com aquela runa no peito e tudo mais, é o Homem de Ferro que tá nos quadrinhos, enfim, é pra ver mesmo essa identificação, funciona, é pra trazer leitor novo. O pai que é fã da Marvel vai querer jogar com o Thor no joguinho do filho. O filho vai querer saber mais do personagem que ele tá jogando ali, que é, o pai sabe, pode tirar dúvida com o pai, enfim. E outra, bicho, não é propriedade intelectual sua, não. Não é pra deixar num cristalzinho lá, como eu gosto de dizer hoje, com 1 milhão de proteções e ninguém pode mexer naquilo. É pra ganhar dinheiro, entretenimento. Você não curte, não consome? Beleza, não tem nada a ver com Fortnite com você, não compra. Você curte o Conan raiz, o Conan preto e branco, formato magazine, compra lá a coleção cheia de erro, compra o busão. Eu vi gente hoje no Facebook reclamando que a Panini vai levar 6 meses pra lançar o novo, que eles queriam que lançasse o segundo ônibus agora em dezembro. Puta que pariu. Isso pra... Cara, o pessoal, que crise, né? Não existe crise no mercado editorial brasileiro, né? E essa pessoa ou é muito rica, ou é muito sem noção, ou só coleciona isso mesmo, de quadrinho. E aí vem a segunda coisa que eu queria falar, que é que a gente vive falando aqui que existe uma possibilidade aí da Panini ganhar com o leitor antigo. Eles estão começando a abrir o olho para isso, trazendo coisas como a Liguinha, que eles resolveram continuar agora, a gente não sabe se vai acabar, né? Mas o Quarto Mundo já está garantido aí até o final. Ainda que, beleza, Jack Kirby, o Quarto Mundo é uma coisa mais atemporal mesmo. Todo mundo tem que ler um negócio desse pra saber de história dos quadrinhos. Mas, há algum tempo eu falei aqui no Pilha também de que dá pra você fazer, tirar a mensal, né, das bancas e manter o personagem toda semana lá na banca. Imagina fazer uma teia do Aranha naquele formato antigo da Abril, só com o gibi antigo e sendo republicado em formatinhos de coleção histórica, enfim, uma mescla aí da coleção histórica com a antiga teia do Aranha, e ao mesmo tempo você lê a fase atual. O leitor antigo vai querer comprar aquilo num formato bacana, num papel mais duradouro, lombadinha quadrada, ou com caixinha ou não. E quando ele chegar lá, ele vai ver coisa nova também, ele vai se empolgar com a Aranha e vai ver assim, eita, esse cara aqui também tá com quadrinho agora, não sei o que, porra, quadrinho do Venom. O Venom tá com mensal no Brasil, bicho. Esse cara tem que voltar pra banca. Eu lembro de um tempo que a Abril queria cancelar o sistema de assinatura deles, porque tinha muita gente assinando. Se por um lado era dinheiro certo, por outro lado, as pessoas não iam na banca fazer essa compra de impulso, né? Hoje em dia você tem como divulgar muito fácil com a internet, fazer o cara querer ir na banca e quando ele chegar lá ver outras coisas, mais coisas ainda. E trazer o leitor antigo de volta para comprar coisa nova e o leitor novo comprar as coisas antigas, nem que seja para postar foto no Instagram dizendo que é cult, mas dá para ganhar dinheiro assim. O que falta só é qualidade do material, né? E um preço um pouquinho mais razoável. O que é saber o que a Panini faz com esse lucro todo que eles têm? É lavagem de dinheiro, não é possível. Não, e hoje, mais do que nunca, né? A pessoa que mais vai à banca atrás de gibi é o assinante, né? Já que ele não recebe mesmo. Ele tem que ir na banca pagar o gibi que ele assinou e não recebeu. Aliás, vale uma menção honrosa aqui, né? Falando de assinatura da Panini, que é um serviço lixo, uma das coisas que menos funciona no país. Acho que repartição pública funciona mais do que assinatura da Panini. Eu não conheço ninguém que tenha uma história positiva com aquilo. Mais uma menção honrosa aqui é o estagiário novo do Twitter do Assine Panini, que é uma pessoa bem intencionada. Aquilo é um robô, não é possível não, bicho. Aquilo é um robô. Já pediu pro Marcos abrir dois chamados lá pro Marcos. Erro de português, de tradução. De um gibi que tem 12 anos que foi lançado e de outro gibi que tem 2 anos que foi lançado. Quero ver se ele... Eu digo que eles são bons se eles conseguirem resolver meu problema desse jeito. Eles podiam investir e mandar pra você pelo correio um adesivozinho no formato do balão, né? É DLC de gibizinho. Boa. Mas meu abraço aí a essa pessoa bem intencionada, que se já não tá tomando remédios pra dormir quando a gente tá gravando aqui, quando você estiver ouvindo isso, ela já está louca, essa pessoa, né? Não sei, homem, mulher, quem é. Ou assexuado, ou algum dos outros três gêneros que existem hoje, pra ser politicamente correto. Mas você tem meu carinho, mas eu vou continuar te sacaneando no Twitter. Bom, com essa mensagem de amor e de esperança, a gente pode ir encerrando, né, Dãozinho? Eu acho que esse perfil aí, Assine Panini, quem responde ele é Vitor Zambuja, porque ele anda trabalhando muito, e é se queimando, dor de cabeça, tá cansado, que final do ano é sempre pesado pra ele, então começando a associar. Eu já vi esse perfil aí, responder uma vez Maurício de um erro, que Maurício reclamou lá, ele botou lá um bar, vai ler o perfil. Será Vitor Azambuja ou Maurício Dantas? Rapaz, agora eu fiquei com a pulga atrás da orelha, porque poucas pessoas têm aquele carinho por nós, né? E Vitor Azambuja é uma delas. Volta, Vitinho, larga esse trabalho aí e vem ser feliz no podcast. Muito bem, muito bem. E você, caro ouvinte, minha querida ouvinte, você gostou desse tema? Você tem algum outro clássico que você ainda não leu e tem vontade de ler ou não tem o mínimo interesse? Comenta aí nas nossas redes sociais, no Twitter, no Instagram, e diga o que você espera disso. E é isso, vamos ficando por aqui. Esse foi o Pilha de Bis e até a próxima semana. Um grande abraço e tchau. Este podcast é uma produção do site Arte Final. Acesse www.artefinalhq.com.br.